Oi, Salvador, boa noite. TAM 3305, estabilizado ILS 10. TAM 3305, boa noite. Pouso autorizado 90, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no 0, TAM 3305.